Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Central do Sertanejo. De volta na sua rádio preferida. Que maravilha! Chegou a terça-feira. É muito bom saber que você tá aí ligadinho, ligadinha com a gente. Hoje, terça-feira, 11 de novembro do ano de 2014. Um grande abraço para todo mundo. Obrigado pelo carinho da audiência. Por aqui, Silvio Ferraz. Te fazendo companhia com uma hora de sucessos, uma hora com o melhor do sertanejo, melhor do sertanejão universitário, passa por aqui. Você que tá aí ouvindo a gente, no seu trabalho, no seu carro, aonde você estiver, no seu smartphone, no seu tablet, obrigado sempre pela audiência. Para começar o nosso programa de hoje, tem Todos os Dias, com Maria Cecília Rodolfo. Quando te vi, eu já gostei de você, obedeci, meu coração quis viver. Já vi a gente junto. Foi um querer, uma vontade, um olhar. Tem só um mês, já decidi, vou ficar. Tô dentro do seu mundo. A minha vida não existe mais, agora é a nossa. E todo tempo a gente se completa, o nosso amor é mais. E pra cantar com a gente agora, vem aí os meus afilhados, João Carreira e Capataz! Coração desesperado, quer sentir de novo o calor que nos envolve nesse amor gostoso. Orgulho que me consome pra não me entregar. Sofro com meu jeito rude de amar. Chato, imprevisível, sei que não me leva a nada. Quando